Boa noite, rapaziadinha. Bem-vindos a mais um Fate Masters. E eu sou o Paulo e vou ser o âncora de vocês nessa noite, tá? Como a gente tinha prometido, a gente vai fazer um especial nessa noite. A gente vai fazer um mundo em Spark, que é aqui um dos métodos de criação de mundo que a gente falou no podcast da semana passada, beleza? Se você não lembra disso, volte e ouça aquele podcast fofíssimo. Hoje estamos aqui com os nossos amigos Fifo, Hey, entusiasta. só se fufu. Demonstra um pouco do karaokês que você aprendeu essa semana, Fifo. Porra, me vê dois pastéis que eu tô marrendo hoje. Temos aqui o professor de karaokês também, o Rafael. E aí, beleza, meu irmão? Tudo em riba? Ele jura que o certo é biscoito. Claro que é biscoito! Eu E posso temos fazer. aqui o nosso amigo Wesley Safadão, quer dizer, o Fábio. Opa, é bem, pessoal. Paulo, posso fazer um adendo? Faz até dois. Eu gostaria de agradecer as 10 visualizações, né? Foi mais do que o dobro do que a gente imaginava, porque a gente conseguiu convencer pelo menos alguém da nossa família a assistir e também o Fábio Silva e o Léo, né? Então eu tô muito feliz aí, 10 é um número bom, aí a gente só Matheus, tem que ouve a crescer. gente. Matheus, ouve a gente, tá? Por favor, ouve a gente, Matheus. A gente não criou o hashtag Ama Solar à toa, tá? A gente tem que. Vai lá, nossa, que sucesso! Pra quem não se lembra do Spark, o Spark é um método de criação de cenários que saiu no financiamento coletivo há um tempo atrás e, com uma das metas expandidas, tinha uma versão para Fate, beleza? Ele pode ser usado para Fate Core, para Fate Acelerado, para Fate Anona, tá? E ele pega um pouco do sistema básico de criação que é apresentado no livro do Fate Básico, no capítulo 2, e expande isso para o infinito e além da fodasticidade, tá? Então, vamos lá. Só por quesito de ordem e porque tá aparecendo assim na minha tela, a gente vai começar a fazer a ordem Fifo, Rafael e Fábio, beleza? Beleza. Então, o primeiro passo do livro é listar as mídias que nos interessa e que nos inspira. Qual é a mídia que te inspira para criar um cenário nessa noite, filho? Mass Effect. E Mas você, também. Rafael? Cara, comigo eu vou colocar um Ele que quis dizer é. Final Fantasy VII. Não, não, não, olha só. Olha o respeito. Eu amo Final Fantasy, o 7 principalmente, mas o 6 é mais foda ainda. Mas não vou usar essa mídia. Eu vou usar Você afirou das sempre bem com antigas. essa festa. Das antigas, que é o Fuga de Nova York. Nossa! Fuga de Nova York. Cobra Pilsen, meu filho. Nada mais, nada menos. E você, Fábio? Ok, a galera complicou o meu lado aí, porque um já mandou Space Opera animar, o outro já me enfiou um cyberpunk. Das duas, uma, ou eu vou pra alguma coisa pra alimentar esses dois, ou eu quebro. Que Quer isso? saber? Eu Você vou ficou. trocar! Quer saber? Eu vou Ele. trocar, vou quebrar essa bagaça, vamos jogar contra os dois irmãos Green nessa festa. Peraí. Gente, jovem, por que tanto radicalismo? Pô, porque senão não vai ter graça fazer as coisas. Tem que dar uma variada, tem que dar um tempero diferente. Então agora nossa mistura conta com Mass Effect, Fuga de Nova York e Irmãos Green. Ou Ok. seja, Agora eu ela fecho com é você aí. delocalizada no espaço, delocalizada no tempo e na ficção. Tá lindo, né? Agora é o seu lado aí, comandante. É, mas tudo bem, não. Pera aí, vamos filtrar isso. Então agora que a gente já tem essas mídias, eu quero saber o que inspira vocês? Qual é o elemento desses cenários que fez vocês ficarem com eles na cabeça? Fifo. Tudo no Mass Effect. Não, Não, brincadeira. tudo não cabe aqui. Coloca um específico, vai, específico. Você pode, meu filho. Tá, eu vou facilitar pra vocês. A luta do Shepard, né? Com um inimigo que era totalmente desconhecido. Tipo, esse foi um grande elemento do Mass Effect. Que era um Sai, alguma coisa. Alguém lembra o nome? Não. Esse aí é hardcore, hein? Joguei um pouco de Mass Effect, mas não cheguei nesse nível. Não, mas tudo bem, a gente pode ficar com a inspiração sendo inimigos desconhecidos. Não, eu vou achar o nome aqui, peraí. Mas vai continuando que eu já não entendo. Mas precisa ser esse cara em específico ou é a questão de ser um inimigo que você não conhece absolutamente nada sobre? Lógico que tem que ser específico, tem que ser hardcore, cara. Não sei tão hardcore assim, vai lá. Vai lá, Rafael. Ok, vai lá, Rafael. Seguinte, comigo fui em Nova York é a vitória de Pirro. Você tá numa coisa, você tá num algo opressor e você tem que fugir, mas sair de lá não quer dizer nada. Sair de lá simplesmente é que bom, continua a mesma bosta, só que eu tô no lado de fora. Porra! Como resumir isso? Desesperança? É. Distopia. Distopia. Muito bom. E você, meu caro Mickey? Ei, Mickey! Ah, já que já encheram minha paciência por causa desse negócio do Mickey, então eu vou dizer por que eu tava pensando em colocar os irmãos Green nessa história. Além de ser pelo motivo mais claro de todos, que é foder os outros. Vai. É. Colocar meia trava, né? Não, é simplesmente a questão que eu acho legal em heróis, em vilões de contos de fadas, fábulas, essas coisas, que eles é aquela coisa do Larga and Life. Os caras são muito épicos, aquela. Talvez não encaixe tanto com a ideia de distopia, mas. Maior que a própria aquela vida. Coisa que, é maior que a própria vida, aquela coisa do herói mesmo ser um herói sentido até grego, aquela coisa do. Da, sabe? Bem mítico. É, bem aquele lance do mito mesmo, do cara, eu tenho que fazer isso porque. Não vai ter nenhum mais que vai fazer isso. Eu sei que eu posso acabar me fudendo totalmente no processo, mas é isso. Alguém tem que fazer isso, alguém sou eu. Ok, então a epicidade vai ser um fator determinante pra gente. Não, eu vou mudar. Não vai mais ser os Reapers. Ah. O nome deles são Reapers, mas o mais legal do Mass Effect é ficar pirocando no espaço pela Normandy. Que é a nave deles, assim, é uma nave de tamanho médio que fica espirocando o espaço adentro, coisa mais linda do universo. Então, explorar o espaço. Na Normandy, né? Gosta de ser hardcore. Olha só. Fifo, eu vou usar com você uma das maiores regras do Fate, tá? A regra do vá a merda. Regra de bronze aplicada, com certeza. Se funciona, funciona. Se não funciona, tchau. SSV Normand. O que vocês estão querendo jogar os mandamentos do Fate contra mim, rapaz? Que eu que bolei, né? Eu que fiz. Eu que bolei, né? Parou na internet. Parou na internet, pertence ao mundo. E segundo, porque é Creative Commons, então a gente pode fazer o que quiser. Bom, então agora a gente tem que sintetizar as informações que nós temos para definir o gênero, o descritor e a escala, tá? Só pra você que tá ouvindo, se você tiver um pouco perdido, eu recomendo que você passe lá no drivethroughrpg.com e baixe o Spark, porque ele já vem com uma planilha de criação de mundos, tá? E o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que preencher uma planilha dessa traduzida por nós, ok? E mais um parênteses. Tradição do Fate Masters. A gente só indica o que é de graça. É. Por isso não joga em D&D não, porque é tudo menos de graça. Sim, não precisa fazer piratex com Fate. Tudo que é legal é de graça ou baratinho. Ou dá barato. Porque ler mais D&D é dá barato. Com certeza. Ah, mas isso é o brigadeironha que você comeu nessa porra, né, mano? Mas vamos lá. Tô voltando aqui. Parou de explanar os amigos, senão vai baixar a Polícia Federal aí. Juntando tudo isso que a gente tem, um universo ser explorado em uma nave genérica. Ouviu, Fifo? Nave genérica. SSB Normandy, porque nós temos que... O nome da nave é ISS Genérica, ponto final. O fator distópico e, ao mesmo tempo, os personagens absolutamente épicos e de caráter inquestionável. Como a gente junta isso em um gênero? Guerra nas Estrelas? Não, cara, isso é mancada. Isso é muito... isso é perseguição, muito longe. Calma aí. Nesse momento, você tá perdido e não sabe um bom nome pra dar pro seu gênero, você vai lá no livro, porque eles sugerem alguns bons nomes para gêneros, né? Ou melhor, alguns gêneros mais comuns. Vamos ver aqui. Temos história alternativa, fantasia, moderno, romance, horror, mistério, sci-fi e super-heróis. Acho que se encaixa na categoria de sci-fi. Eu tenho o gênero certinho. Que pareça. TV Tropes também é seu amigo. É uma outra boa sugestão de gêneros, para incrível que pareça. Nós estamos caindo na space opera clássica. Space fantasy. Space opera, não fantasy. Ah, tá. Pra ser fantasy, a gente precisa colocar alguma coisa, entre aspas, sobrenatural no meio. Tipo os irmãos Green, assim? Não, tipo a força. Tipo a força. A gente ainda tá no, território de Flash Gordon e não de Guerra nas Estrelas. Ah, okay. Beleza. A gente não despancou de vez. Ok. Ok, e qual seria uma boa palavra para descrever esse cenário? Um bom descritor para esse cenário? Uma palavra tá difícil, mas eu tenho um termo que significaria perfeito pro escritor e pro tema de campanha. Última esperança. E então a gente pode determinar qual vai ser a escala. Escala para vocês, amiguinhos de casa, é o quão pessoal ou quão universal vai ser a aventura. Se você é, por exemplo, o Demolidor cuidando de Hell's Kitchen, é uma escala local. Se você é o Superman falhando em proteger a galáxia, talvez eu tenha uma opinião formada sobre Superman, você está fazendo uma aventura, se não global, até universal. Se você é Neo protegendo Zion, não deixa de ser uma aventura ao mesmo tempo global e local. Olha que louco. E então, qual é a nossa escala, galera? Acho que já tá na cara, mas... Seria bem global mesmo, porque você tá... Por um lado, você tem... Tudo bem, tem uma questão de o pessoal se resolver alguns problemas, mas tem que enfrentar essa grande império, conspiração, seja lá o que for, que tá ferrando todo mundo e que, por mais que você enfrente, você tá se ferrando, mas você vai continuar enfrentando. Então é um negócio de épico mesmo. Já tá naquela escala do... Você deixou daquela coisinha de vou consertar o problema da minha região. Não, você tá tentando consertar um sistema, vamos dizer assim. Muito bom. Posso colocar um parênteses? Pode funcionar com a gente? Pode. Esse cenário sim. A gente pode colocar global e local ao mesmo tempo. Porque como é uma nave itinerante, nada impede que a gente pare, orbite um planeta, resolva um problema menor. Então, já que a gente... Oi? Concordo com o Rafael. Pode ser global e local. Eu só tô trocando global por universal, né? Já que a gente vai viajar pelas galáxias e estrelas. E o tamanho da nossa ameaça pode ser tão grande o suficiente pra ameaçar a galáxia. É isso aí. Vamos matar o Thanos. Yeah. Gente, impressionante, a gente tá voltando pro Guardiões da Galáxia, hein? Seis Legit! É só a gente proibir guaxinins, gente, tá tudo bem. Não, é guaxinins. É, não, peraí, tem limite de Mount Green, a gente pode colocar um guaxinim. E a árvore falante também tá garantida. É isso aí. Maldade, gente. Maldade. Lembrando que nós do Fate somos totalmente contra o plágio, viu, galera? Isso é importante. Mas sendo inspirado por, nada contra. É, a gente aqui, todo mundo... Ah, só pra constar, galera, em nenhum momento isso que vocês estão ouvindo foi combinado. Agora, a gente tem que estabelecer fatos sobre o nosso universo. E a gente vai ter, cada jogador, duas fichas. Tá? Então, funciona assim. Primeiro o mestre faz uma pergunta e essa pergunta vai fazer um dominó entre os participantes do grupo, de modo que a minha pergunta vai ser respondida por alguém. Aí quem responde essa pergunta faz a próxima e por aí vai. Tá? Como que você organiza essa zoeira toda? Cada um tem duas fichas, tá? Cada jogador. O mestre vai só fazer a pergunta do começo. Foda-se. E aí... Os jogadores pagam uma ficha, pode ser um page point que você tiver aí, qualquer coisa assim, para responder essa pergunta. A pergunta que eu usaria para começar os nossos fatos: qual é a entidade mais poderosa do universo? Eu respondo, né? Ou tanto faz quem responde? Não, eu acho que gasta uma ficha. Quem responder queima uma ficha. E aí, galera, qual é a entidade mais poderosa do universo? Eu tô queimando uma ficha. Queime uma ficha. É a Imperatriz da Galáxia. Infelizmente, ela é uma criatura. Ela é um ser muito poderoso, mas ela tá adormecida, em coma, por causa de algum motivo. Tá, agora o Rafael faz uma pergunta. Minha pergunta é... O que tá ameaçando a galáxia? Tô queimando a ficha e é o seguinte: quem tá ameaçando a galáxia é uma série de... É um complô de que também fez... Essa parte do coma que ele disse, ele provocou... Foi provocado por uma grande conspiração de entidades... Assim, criaturas e povos extremamente poderosos que não concordavam com essa Imperatriz. De alguma forma colocou ela nesse coma. Ah, pra constar, todas essas entidades, elas de alguma forma se projetam psiquicamente. E elas têm influência. E elas influenciaram quase todas as civilizações galácticas, de alguma forma. Nos humanos. Por exemplo, na Terra, na forma dos contos de fadas. Ok. Ótimo. Pergunta. Ok, minha pergunta. Eu disse que eles conseguiram influenciar todas as civilizações da galáxia. Em que isso? Essa influência é sempre boa, sempre ruim? Ou ela pode ser. Ou ela depende de cada uma das fontes, vamos dizer assim? Não é todo mundo que está influenciando, não é uma única influência, são várias. Tá, posso. Vou fazer o seguinte: eu vou queimar minha segunda ficha e assim eu fico quieto. A segunda ficha é o seguinte: a influência ela depende muito mais dos interesses de cada entidade. Então, se alguém que está a favor, quer um bem para a galáxia. Essa influência aparece de uma maneira mais positiva. Então, por exemplo, seriam vistos como fadas, como elfos, ou entidades dessa forma. Mas aqueles que têm uma influência mais negativa são vistos como demônios, como dragões, como bestas. Ok, interessante. Então, até aí temos uma Imperatriz, que é a coisa mais poderosa da galáxia. E está em um coma. Nós temos entidades psíquicas afetando todas as raças do universo. E nós temos cada entidade tendo agendas próprias, ok? E aí, Fábio, qual vai ser a sua próxima pergunta? A minha próxima pergunta é... Quão poderosas tecnologicamente essas entidades são? Porque eu disse que elas são psiquicamente poderosas, porque elas influenciaram a galáxia como um todo. Então elas devem ter algum tipo de sabedoria tal que possa dar a elas isso, mas não necessariamente tecnologia. A pergunta é: qual o nível de tecnologia dessas entidades? Vivo, joguei a bola. Ficha. Levantei. Agora levantou a bola. Cada entidade tem a sua tecnologia própria, de forma que cada uma delas tem uma tecnologia única, e sendo que cada uma delas desenvolveu para um lado, né? Ou seja, há entidades que se desenvolveu e cresceu para ter o domínio da bioquímica, outras para química, outra para tecnologia de computação, outra para tecnologia de redes neurais, para tecnologia de uso de eletricidade, magnetismo. Então você tem cada tecnologia associada à entidade, como se fosse um poder divino. Mas na realidade é uma coisa ultra tecnológica. É, segundo a lei de Clark da mesa. Qual que é a segunda lei de Clark? Toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Uau, eu não sabia disso. Agora é a minha pergunta. Exatamente. Boa pergunta, Piponho. O universo quer saber qual que é o nome da nave. Sério, Fifo? Você jura? Você quer... Fifo, é sério que você tá querendo colocar essa? Cara, ô gente, agora eu vou defender o Fifo. Faz sentido, porque a gente fala nave, mas não quer dizer uma nave. Embora a gente falou lá atrás que seja uma nave que viaja, isso não quer dizer que ela seja necessariamente pequena e que a tripulação dela seja necessariamente pequena. Sim. Tô vendo a gente... ficha. Tô vendo nave. Então pera. Toma, Fifo. Então, pera, eu tenho uma sugestão. Ó, aproveita que você gastou essa ficha e não se contenta em dar o nome dessa nave, entendeu? Constrói essa nave. Que nem o Fábio tava falando na escala dessa nave. E já aproveita pra pôr ou na sua resposta ou na sua pergunta qual a importância e exclusividade dessa nave no grande esquema das coisas. Eu tenho uma outra pergunta já que tem a ver com a nave. Mas estamos falando de um cruzador imperial, uma nave aproximadamente de 7 quilômetros de extensão, 5 mil tripulantes, com aproximadamente 10 esquadrões de caças e uma pequena frota auxiliar ao redor para servir de apoio. Esta nave é a primeira nave uma categoria chamada Caçador. E qual que é o nome de batismo dela? Caçador. Hunter. Na teoria, o nome da classe tem a ver com a chamada primeira nau, tradição naval global. As únicas exceções foram os porta-aviões e os dreadnoughts. Mas voltando aqui, Caçador. Caçador foi a primeira construída e a única construída na casa. E a única construída antes do coma da Imperatriz e do início de todo o conflito que está ocorrendo agora pela galáxia. A minha pergunta agora sobre a Caçador, não só sobre a Caçador, mas a importância dela é: nós estamos na primeira missão da Caçador, ou estamos falando de provavelmente uma nave que está solta tentando pacificar e reunir a galáxia com? Entendeu? É a primeira missão ou não? E se não for a primeira missão, qual é a missão atual dela? A última ficha é minha, né? Exatamente. Então... A Caçador, ela na realidade é uma nave quase que ancestral. Ela é pioneira, ela realizou muitas e muitas e muitas missões épicas já, ela tem toda uma história. Entretanto, a Caçador está próxima da defasagem, o que significa que toda a lenda dela e tudo mais é contrabalanceada com a grande necessidade de manutenção e possíveis falhas em momentos críticos. Perry Rodan, você aqui? Não, eu nunca li Perry Rodan. Não, o pior é que não tá nem pra Perry Rodan. Isso aí sabe pra que tá mais? Metal Star Galactica. Yes! Também. tem Merodo no meio, tem um monte de... Gente, voltando aqui. No mundo nada se cria. Não, se copia. Não, tô falando que é um mod com reprocessamento, só isso. Sim, é. Sim. E a nave hoje, ela luta, né, pra se manter ativa. E ela tem uma missão de cuidar da Imperatriz, que tá adormecida, né? Então ela tá rumo à da última missão épica dela, que é, é acordar a Imperatriz, porque... Descobrir a cura. Descobrir a cura da Imperatriz. Ok. Tá ficando foda, tá ficando bom. Tá ficando legal, cara. Tá dando vontade de jogar, pô. Já deu, né? Já deu. Já deu vontade de jogar. Então, vamos escrever cenários, cara? Depois do Vaporeta? É. Não. Verdade, e Fifo, tu mestra. Como é que é a história? É ficção, Fifo, é o teu terreno. Agora vem uma parte que pode separar os grandes cenários dos cenários bosta, tá? Porque, querido ouvinte, não é o que você fez até aqui o que importa. Se nessa hora crucial, no ponto alto do amor, você e seu grupo falharam, tá? Porque agora é a hora em que a gente escolhe um título pra esse cenário. E então? Agora a coisa ficou séria. Tá. Battlestar Caçadora. Eu tava viu? Pensando esse numa... é um exemplo de como você caga de todo o trabalho com o título. Eu tava pensando numa coisa meio absurda, mas vamos ver se de repente aprova. Caçadores do Amanhã. Parece uma coisa meio bizarra, mas tem a questão de que você tem a nave, você tem a tripulação da nave, e a gente tá levando o que pode ser a esperança pra galáxia retornar ao que era antes. Você é a cura da... Parabéns, Fábio. Você é o nosso titulante oficial, tá? Os Caçadores do Amanhã. Como é que fala Tomorrow Hunters? É The Hunters of Tomorrow. Ou então Future Hunters. Não, qual que é o nome daquela palavra que você fala que é o amanhecer em inglês? Dawn. Dawn? Dawn Hunter? Uh-huh. Hunters of the Dawn. Não. É Caçadores da Alvorada. Uh-huh. Não é ruim. Nossa. Não é ruim não, Caçadores da Alvorada. E tem a ver também com a inspiração da Imperatriz Adormecida que... Ou a Alvorada dos Caçadores, The Dawn of the Hunters. Não. Não, não, não. Caçadores da Alvorada. Até porque tem a ver com o original Contos de Fadas da inspiração da Imperatriz, que nada mais é que Bela Adormecida. E o nome dela é Aurora. Beleza. Olha só como a gente... Então, em pouco tempo, em aproximadamente meia hora ou 40 minutos, inspiração, a gente já tem um cenário praticamente montado. Só que até então não dá pra você jogar só com o cenário, porque o cenário tá na sua forma mais volátil, mais impalpável. Por mais que eu já consiga sentir o cheiro da nave, né? O cheiro da Hunter. Mas agora é a hora em que as coisas começam a virar, porque agora é a hora em que a gente cria os Sparks, as fagulhas, o grande mecanismo que dá o nome para esse projeto, ok? Então, de novo, cada um vai poder criar duas fagulhas, cada jogador vai poder criar duas fagulhas, e agora pode definir a ordem de começo, pode ser o Fifo, né? E aí continua Fifo, Rafael e Fábio, tá? Tem só para vocês saberem, ouvintes, o que esperar dessas fagulhas, uma fagulha vai ser uma espécie de aspecto, tá? Pode tanto ser a descrição de um problema, quanto de um... um fato ou coisa do tipo, tá? Dessas fagulhas vão sair os nossos problemas para as campanhas e os lugares dessa campanha, ok? Então vai lá, Fifo, qual é a primeira fagulha? Qual que é o primeiro spark que você vai mandar para o nosso cenário? Tá bom. Nebulosa Vulcano. Ok. Então, existe uma nebulosa em nosso universo chamada Vulcano. Ok. Minha fagulha é muito simples. É uma frase. A guerra começou quando as sombras recaíram sobre, sobre todos os mundos. Gostei! E temos uma pitada de Babylon 5. Gostei. Reprocessando, somos pós-modernos. Reprocessamento é tudo. Uhum, beleza. Ok, minha vez agora? Uhum. Tá. Pra complementar essa ideia tua, mas a mim, o meu Spark é a Guerra dos Anciões. Ok. Então agora temos uma coisa chamada Guerra dos Anciões. Vejo que nossa Hunter teve papéis muito importantes nessa guerra, mas tudo bem. Aí, caros ouvintes, eu não sei se vocês já perceberam que rumo isso está tomando, mas a gente está criando. Bom, e isso é uma dica meio que geral para qualquer mestre, qualquer criador de mundo. A gente está criando coisas maneiras, tá? Antes de fazer qualquer coisa, antes de pensar em criar um universo mais completo do mundo, com todos os aspectos e caras, crie coisas maneiras. Depois você se preocupa em explicar essas coisas maneiras. Por exemplo, a Guerra dos Anciões pode ser qualquer coisa e pode envolver qualquer coisa. Mas isso vai tomar uma cara quando você sentar com seus jogadores, vocês sentarem em grupo e começarem a trocar ideia para fazer essa Guerra dos Anciões fazer sentido. Ok? Então vai lá, Fifa, prossegue. Nós somos a melhor esperança. Posso refinar? Pode. Nós somos a única esperança. A melhor esperança, não é a única. Tem outras pessoas lutando também. Ok. Então a gente não é mais um floquinho de neve. Okay? É, a gente faz parte da monção. Mas nós ainda somos a melhor esperança. Agora, pra dar sabor, vamos dar uma... Vamos colocar uma figura aí que é clássica. Existe o Rei Lobo. Acho que agora é hora de jogar um pouco de... Uma coisa bem mesmo de cliffhanger, né? Aurora ou escuridão? Tomou um sabor ótimo, hein? Ok, Aurora ou escuridão. Então agora temos 6 fagulhas. E cada uma por si só já podia gerar um puta de um arco de campanha, ou 10 milhões de personagens, ou 10 milhões de fatos históricos, para fazer esse universo ser mais verossímil, né? No entanto, agora é a hora em que a gente escolhe 3 dessas fagulhas para serem os nossos problemas. Existe um problema, que é um problema passado, ou de acordo com a nomenclatura do Spark, que é um problema de legado, tá? Então esse problema influenciou os problemas que existem hoje. Existe o problema atual e existe o problema futuro, né? E aí é importante a gente levar em consideração a escala desses problemas, né? Então, já que a gente está numa escala que é tanto local quanto universal, quase qualquer coisa pode virar um desses problemas. Então eu vou só repassar as nossas Sparks para a gente escolher quais podem ser problemas interessantes. Temos a Nebulosa Vulcano, temos a Guerra que começou quando as sombras recaíram sobre os mundos, temos a Guerra dos Anciões, temos Nós Somos a Melhor Esperança, temos o Rei Lobo e temos Aurora ou Escuridão. E aí? Quais Sparks podem virar problemas promissores para o nosso cenário? Eu começo escolhendo uma. Eu estou optando pelo Rei Lobo como sendo um dos problemas. E onde você acha que ele se encaixaria melhor? Ele é um problema... Na minha opinião, o Rei Lobo é um problema futuro. O que vocês acham, Rafael, aliás, Fábio e Fifo? Eu acho que o Rei Lobo seria mais interessante se fosse um problema atual. Atual? Ah, eu. É, e eu vou te. Eu acho que. Eu pensaria que ele era a consequência da guerra, não. Fosse talvez uma consequência da guerra. Aí é que tá o detalhe, calma. Calma, o detalhe é o seguinte: a guerra foi logo. É o problema legado. Essa guerra já aconteceu, já detonou tudo. A princesa já entrou em coma por causa dessa guerra. E durante isso, o Rei Lobo ascendeu a uma posição em que ele tá dominando tudo. Entendi. E aí entraria o nosso terceiro, o nosso problema final, que seria Aurora ou Escuridão, tipo. Ou é como se não fosse a gente, a única opção que tem... Você tá encateando esses três. Você tá encateando a Guerra dos Anciões com o Rei Lobo e Aurora e Escuridão? Isso. Eu particularmente gostei desse encadeamento. É um, eu acho um encadeamento muito bom, mas a gente tem outros elementos pra gente brincar também. É, vamos pensar. Mas esses elementos não sumiram. E na verdade, eu acho que o jeito que a gente fez... Na verdade, a nebulosa do... A nebulosa do Vulcano é um local que a gente pode usar. Uhum. Então, eu acho que um dos problemas para a caçadora é exatamente o fato dela ser a melhor esperança. Ela é um alvo de ataques políticos, as pessoas pensam em desligar ela. Gostei. Então, o Rei Lobo... Desenvolve aí, depois eu desenvolvo. O Rei Lobo poderia estar... ser uma pessoa interessada no Desativo. Desmantelamento final da caçadora. Exatamente. Então não há uma coisa entre necessariamente de Aurora ou Escuridão, e sim uma coisa de guerra política mesmo. Você quer simplesmente parar a maior esperança da humanidade. Por que você quer só fazer que ainda isso? Assim, ainda assim você poderia ter essa questão da Aurora ou Escuridão, tipo. Se é a última, é a melhor esperança de conseguir trazer de volta a princesa. A Imperatriz. A Imperatriz. E se a Imperatriz representa algo tão importante assim, é óbvio que a Escuridão é quem não quer ela. É, pode ser. Sim. Ok, vamos. Então como ficamos? Vamos lá. Então o problema passado é a Guerra dos Anciões. Anciões. É, o problema começa tudo com a Guerra dos Anciões. Ok. Com o fim da Guerra dos Anciões, o Rei Lobo ascende porque a Imperatriz acabou em coma. No fim da guerra. Ok. Mas o problema atual, então, é... É o Rei Lobo. O Rei Lobo ou o fato da nave ser a melhor esperança? Aí que não, tá. É o fato... É o Rei Lobo, é uma pessoa, ele ascendeu por vários motivos, não necessariamente pela queda da Imperatriz. Só que o que acontece? Ele percebeu que a Hunter se tornou algo incômodo, uma esperança que... para algo que ele não aprova por algum motivo. É basicamente a missão dada para Hunter pode ser a morte dele. Ok. Se ela acordar, ele sai do trono. E o problema futuro? Aurora ou Escuridão? Aurora ou Escuridão. Porque talvez o despertar da Imperatriz traga de novo a guerra. Talvez as entidades não queiram ela ativa, viva. Uhum. E quando ela caiu... Tá bom, ela caiu, gente. Se não morreu, tá em coma. Vai dormir pra todo sempre. E nós podemos mandar e desmandar agora. E nós colocamos o nosso peão no trono, o Rei Lobo. Ok. Ou não necessariamente um peão. Ele pode ser também uma deles, das entidades. Né? Tomou forma. Talvez o mais poderoso ou o mais hábil de manter todos coesos. É, o que talvez cause medo entre eles. É, o mais manipulador, né? Aquele que conseguiu deixar as entidades todas com o rabo preso com ele. Ou talvez tudo isso. Ao mesmo tempo, filho da mãe. É que ele, digamos assim, alguns ele dobrou, outros ele conseguiu convencer, outros ele simplesmente exterminou. Impôs medo também. Extorquiu. E por aí vai. O Rei Lobo é uma ameaça presente. Então nisso a gente já tem mais ou menos estruturado um dos rostos da nossa campanha, né? Porque o próximo passo, o passo 9, é a gente dar rostos para esses problemas. É a gente criar NPCs. E normalmente a gente vai criar um NPC que vai estar a favor do grupo e um NPC que vai ser o opositor do grupo nesse problema. Ah, eu passo. Começa, Fifo. Vai lá, Fifo. O capitão da caçadora é filho do Rei Lobo. qual é o nome dele? Biodama. Biodama? Não? Capitão Biodama? É. Ah, não. Biodama é muito pesado pro nome dele. Vamos escolher o nome de outro capitão. Eu perdi a referência, hein, gente? Desculpa. Biodama é o capitão da Battlestar Galáctica. É o Adama. Ah, é o Adama. Não, aí... isso aí... diz a lenda que esse cara não é bom. Eu ia sugerir... não sei. Você tá falando da Adama velho ou Adama... a dama, o venerando. Olha, não, eu venerando. Não sei. Eu não sei porque eu não assisti Battlestar Galáctica. É um erro que não tem, é que tá, tem na cara. Tem duas galácticas. O velhinho aqui assistiu o primeiro e o Adama era um bunda mole. O segundo tem mais status político, mas o primeiro era um bunda mole e bonzão. Tô falando do segundo. O segundo ele é hábil em manter-se vivo. Não é hábil em estratégia, mas ele é um ótimo político. Eu iria sugerir John Sheridan, mas deixa pra lá. É. Ele já tá na Table 5. Ó, a gente começa. Vamos lá. Vamos começar com o problema legado. Tá. Não, eu tenho uma outra ideia pra pôr de nome no capitão da nave, então. Manda. Olha lá, hein, não pode dar risada. Eu já tô me contendo. Steve Rogers. É. Eu disse Capitão Rogers. É. Sim, Capitão Rogers. À sua direita. Cis Legit. Uhum. Ok. Saiu da criogenia pra comandar na que ponto? Foi encontrado. Não, a história do Capitão Rogers é que ele foi encontrado congelado no espaço. Buck Rogers. Cara, também, né? Buck Rogers começou assim, congelado no espaço. Clichê do cara congelado no espaço é sempre útil. Clichês são clichês por um bom motivo, olha, gente. Olha só, tem um site inteiro dedicado a esses clichês. Não tenha medo de usar. Tem até um outro personagem que foi congelado no espaço e foi encontrado pelos Guardiões da Galáxia. Também. Na V3 foi o Capitão Mans, que era o Capitão América dos Guardiões da Galáxia da primeira formação, a V1. Tem outro cara que encontrado congelado no espaço. O Jason, de Jason X. Nossa. Meu Deus do céu. Ok, pra colocar uma referência boa. Corre, vai ser o Jason, corre. Referência boa. Temos também 3001. Aquele primeiro. O primeiro astronauta lá que foi, entre aspas, morto pelo HAL. No 3001 você descobre que era um plano do HAL pra jogar o cara em estado de criogenia e ser encontrado em 3001. Caralho. Massa. Depois você vê o tamanho da lógica, você vê, cara, que brisa do macaco. Olha, amiguinhos, dica do velho Lich aqui. A gente vai fazer uma lista de referências, tá? A gente vai colocar todos os links da Wikipedia, todos os links assim de galerias de DeviantArt possíveis com referências visuais. A nossa viagem está sendo muito boa e ninguém fumou ou bebeu neste momento. Eu acho. Na realidade, não é. Eu acho. Na realidade, tem um FIFA que não fumou dois pastéis. Dois pastéis. Eu fumei pastéis. Eu me arrependo até hoje de ter apresentado o FIFA ao sanduíche de tender com abacaxi. Não, eu vou falar uma coisa pra vocês: jamais confiem no Rafael e no bolinho de bacalhau. Isso não teve graça, vocês não sabem o que aconteceu. Eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Num outro Pitmasters eu explico como é que é, e isso vai entrar na categoria de dificuldades. Ok. Bom, vamos lá, galera. Que rostos daremos pra Guerra dos Anciões? Tá, eu vou fazer uma coisa que vai ser interessante. Um dos rostos que eu gostaria de pôr é o Rei Lobo. E o outro, a Princesa Aurora, por vários motivos. A Imperatriz Aurora. Basicamente, os dois são talvez os dois mais poderosos anciões. E tipo, no final, antes, digamos assim, do Rei Lobo poder matar, alguém falou, ah, não, precisa fazer isso, que se você matar ela, você vai torná-la uma mártir. Pergunta, ela tem um aspecto de esperança? Pode ser. Digamos assim, que ela seria, vamos dizer assim, a representação da própria esperança. Ela se tornou a representação da esperança. Tem um aspecto forte pra ela. Uhum. E pro Rei Lobo nós temos ganância ou fúria? Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que é simplesmente... é, se há um átomo, é meu. Ganância. Acho que é megalomania, né, velho? Não, é uma coisa. Depende. Mais profunda. Eu quero aquilo lá e é tudo isto é meu, é uma ganância. Mas se eu quero ser maior do que tudo, ou eu quero ser o dono de tudo, aí é megalomania. É no sentido de ser dono mesmo. Ah, então é, ele é um megalomaníaco. Sim. E quais são as habilidades-chave dessas faces que criamos? Abrir portas. Oi? Abrir portas. Cara, cancela o pastel do Fifo. Não. Eu pensei que a maior habilidade da Aurora ser reports, né? Não, em português ficou comunicação. Eu falei a verdade, o negócio de abrir portas. Problemas é eles estarem presos numa galáxia. E eles só podem sair dali acordando a princesa, que tem a tecnologia de ativar os portais e eles poderem voltar pra casa deles. Estou roubando uma ideia que está em Warhammer 40.000, que o Imperador controla o Astrolábio. O Astrolábio que guia todas as naves pela galáxia. Então, a nossa Imperatriz, ela garante a existência dela garantia que a galáxia não era isolada. Ela permitia criar, sim, como falou, os portais para fora da galáxia. E com isso garantia que a galáxia prosperasse e crescesse com recursos externos. Assim as portas estão fechadas e as pessoas não podem mais se comunicar. O que também nos dá um motivo para por que, que o Rei Lobo não simplesmente acabou com essa mulher, além de simplesmente fazer ela virar um arte. O Rei Lobo, eu acho que o grande tchan dele é a habilidade de provocar. Ele é um valentão, ele é um bully. Ele intimida todo mundo, ele gera os piores sentimentos, ele oprime, ele pisa. Ele tá lá pra fazer você tirar a bunda da cadeira e realizar tudo o mais rápido possível. Ele é o pior chefe. Desculpa, posso dar uma mudada nisso aí? À vontade. Conhecimento. Ele é aquele cara, a obsessão dele, a megalomania dele é num porte assim. Ele não é aquele megalomaníaco esquema, vamos dizer assim, coringa. Ah, eu consigo tal. Ele é um megalomaníaco no esquema Lex Luthor. Eu sei, eu posso, eu vou, entende? Mas aquela coisa de... Um coopera com o outro. Quando o sujeito é um valentão, um bully, ele pode ser aquele sujeito mais frio possível nessa área. Nossa. E era tipo assim, porque eu sei que você pode, porque eu sei que você pode. E então você vai fazer. Beleza. Anda lá, lado a lado, porque ele conhece muito e ele sabe fazer os outros trabalharem pra ele. Mas não de maneira boa. Ele não é um bom líder, ele é um bom tirano. Ok. E importante também é a gente lembrar que essas as faces que estamos criando, elas podem gerar fichas depois, né? Uhum. Isso é só um esqueleto para a gente ter uma base para a história mais tarde. Aí temos o problema atual, que é o Rei Lobo. Aí podemos pôr faces e oposições. Eu tenho duas faces para o Rei Lobo, ao redor do Rei Lobo. Primeira face do referente ao Rei Lobo. Eu acho isso importante. O Rei Lobo tem uma figura que quer tirar ele do trono, mas não é uma figura boa. É o cara que é o famoso tenente que quer tirar ele pra não, isso. Não, não é um tenente. É alguém que o Rei Lobo menosprezou a guerra toda. É alguém que, por incrível que pareça, no passado foi ligado à Aurora. Quem é esse, cara? Me conte. Quem não é esse? É essa. É a antiga Imperatriz, que cedeu gentilmente o seu lugar para Aurora. Por quê? A Aurora era muito mais poderosa do que ela. Muito mais forte. Ela tinha ciúme do poder dela. Só que a antiga imperatriz foi um... ela foi esperta. Ao invés de querer, ah não, mate essa vagabunda, não. Deixa essa vagabunda subir no poder. Me garante uma vaga permanente no Senado. Eu não morro mesmo. Enquanto esta fica fazendo benesses pro povo, eu faço política, mantenho a galáxia unida e ansiando o meu retorno. Quando finalmente explode a guerra, o Rei Lobo acaba sumindo logo depois, ela se vê completamente injustiçada. Não, eu vou tramar contra seu filho da puta. Ok. E eu vou usar a melhor arma que eu tenho. Eu vou usar o caçador. E aí, ao mesmo tempo, a gente cria uma face que vai ajudar o grupo, mas que mesmo... tem intenções Sim. escondidinhas. E a segunda face é o... A segunda face, sim, este sim é o vizir do Rei Lobo, que é o ministro das finanças, barra conselheiro dele, pessoal. É um ser de um planeta atrasado, completamente alheio de tudo, e que foi integrado à galáxia quando o planeta mal chegou ao desenvolvimento econômico aceitável de produção de alguma coisa. Só que um dos líderes do planeta era uma verdadeira cobra, um astro da política e ótimo com finanças. Rei Lobo percebeu que tinha alguém que poderia ser um vassalo útil durante a guerra. Trouxe a pessoa e a pessoa simplesmente conseguia transformar grama em algo valioso. Ok. O nome dele é um completo mistério, é impronunciável para quase todas as espécies. O nome dele é Cthulhu, ok. Não, acho que ele tava pensando em Nyarlathotep. Não, Rubens Dinskin. Delícia. Você, oh, okay. Foi você que pôs Irmãos Green nessa bainha. Oh, eu tô não, gostei. Eu só tô tirando ponto chifado e adaptando pro espaço, seu filho da mãe. Ok, beleza. Beleza, mas é isso mesmo. É o Rei Lobo, é o Caçador, é o Rei Bustinski, a Rainha Má, tá tudo aí. Tá tudo aí. Tudo que tem direito. Tá beleza. Acho que não há sequer discussão que a maior habilidade de Rampons Tilskin é recursos. Claro. Com certeza. Cadê o... Eu? Tô aqui. Sua rodada, Pipo. Futuro. Não, peraí, rápido, ó, só pra terminar antes do Vivo pegar o futuro, a Rainha Má ficou faltando. Eu acho que no caso dela, como falamos tanto em poder e tal, seria conhecimentos mesmo. Porque ela, tipo, ela sabe, ela tem todas as habilidades persuasão. Seria mais em... É que aí estaria em comunicação. Não, é que tá, não é comunicação. Acho que é enganar, porque ela é uma manipuladora. É enganar. Enganar, tá certo. Enganar. Com o poder de persuadir através da mentira. E o problema futuro. Eu tenho que colocar o quê? Problema dois futuro. Criar... problema futuro. Desculpa, Dois NPCs. Dois NPCs pro futuro. Sim. Provavelmente um que vai apoiar o grupo e um que vai fazer oposição. Paulo, dá um flashback no que já foi criado em relação aos problemas. Boa, vamos lá. Os nossos problemas, o nosso problema legado aí é a Guerra dos Anciões. E nós julgamos que os personagens mais interessantes relacionados a esse problema fossem ser os dois grandes antagonistas dele, que são a Imperatriz Aurora e o Rei Lobo. No problema atual, que é o Rei Lobo, temos a Imperatriz, que eu chamei de Ana. Porque eu li o livro do Rafael, e é Rafael Santana, é com dois N's inclusive. Obrigado. E o vizir Rampos Tchuskan, www. Pode chamar ele de Cthulhu que ele não fica ofendido, não. Eu já sei. Coloca só vizir, fica melhor. É o vizir. Eu já sei o personagem que está faltando pra essa história fechar com um épico. Qual, filho? Dr. Fifu. Peraí, então... ele é o cara. Então as fadas conseguiram realmente fazer o portal? Ouça o programa anterior, amiguinho. A Brisa conseguiu fazer o portal das fadas em Campinas. Se vocês não perceberam ainda, nossos queridos ouvintes, esse é o nosso programa de descanso e diversão, tá? É, o próximo, o Velho Lich volta pro comando e aí, fim de festa. É, volta tudo a programação normal. E olha, top. Ele não importa, porque vocês não vão assistir mesmo, então a gente faz o que a gente tiver vontade, pronto. Olha, eu respeito, nós temos 10, nós temos 5 ouvintes além da gente, pô, olha... Olha só que coisa boa. A gente já tem audiência. Bom, vamos lá. E aí temos faltando os rostos pro nosso problema futuro. Aurora ou escuridão? Despertar a Imperatriz vai ser uma coisa positiva ou não? Então, o Lobo, ele tem... Na minha opinião, o Lobo tenta manipular os jogadores, então para os jogadores o Lobo aponta um motivo extremamente razoável do porquê a Imperatriz precisa ficar quieta. E esse motivo é porque ele acredita que há uma doença que está se espalhando pelos portais que a Imperatriz cria. Então ele quer proteger as pessoas da nébula vulcana dessa doença. Ao mesmo tempo que cabe aos jogadores, né? Então, isso ou não. Então você tá colocando a doença como um personagem ativo na história. É uma face. É uma possível face. É uma face interessante. Refina a ideia da doença, Fifo. O que, que ela faz? Então, foi por isso que o Lobo colocou a Imperatriz para dormir. É por causa dela... A doença espalhava pelos portais. Ela era o canal que trazia as doenças, segundo ele. A verdade é que ninguém sabe. Posso você se importa se eu refinar, Fifo? Não. É o seguinte, essa doença, ela... E aí a gente vai ter uma ótima forma de explicar poderes psíquicos, força e todas aquelas coisas que adoramos em sci-fi. É, essa doença dos portais, o que que acontece? Ela fazia com que quanto mais as pessoas se deslocassem utilizando os portais que a Aurora criasse, suas mentes, sua genética fosse se alterando para ser mais dobrável a para que ela pudesse dobrar mais a natureza. Em alguns casos, isso atuava de maneira positiva, oferecendo poderes sobrenaturais, habilidades especiais. Em outros, as pessoas podiam morrer ou virarem monstros ou ficarem perturbadas psiquicamente. Ok, então a gente tem entidades se manifestando através dessa doença. Não necessariamente. Posso refinar ainda mais ainda? Tô roubando escancaradamente de um RPG que eu amo. Os portais dão acesso a um outro espaço. Neste vácuo, que dura segundos quando a nave passa, é onde essas entidades psíquicas são sólidas. E eles ficam sussurrando muitas vezes, influenciando. Aurora e Rei Lobo são os mais poderosos. Mas as outras, desculpa, porta de saída. Algumas vezes podem até possuir. Quem eles não alteram, eles possuem. Ou pior ainda, os que não são, e os que são transformados, invariavelmente acabam loucos. E passar pelos portais é viciante. Okay. E é passar mais e mais e mais e mais. Eu tenho uma ideia pra uma cara, então. A gente fazer um jovem, mas não tão jovem, líder de um culto. E lembrando que isso é um problema futuro, então provavelmente nas primeiras aventuras esse culto estaria ganhando força ou seria uma coisa não tão próxima dos jogadores. Mas um culto que acredita que você só vai ter poder de fato, que o próximo passo na evolução da humanidade, de qualquer outra raça, é se entregar completamente a essas entidades. Então essa doença, na verdade, o interesse desses caras seria pegar esse fator, talvez genético, da Aurora, enxertar neles próprios, para que eles fossem plenamente, tipo, que eles fossem canais plenamente abertos ao poder e à influência das outras entidades. Que tal? Então, os portais são obrigatoriamente a única maneira que eles têm de serem canais para essas entidades. Exatamente. E encaixa com uma outra coisa também que foi... A gente colocou como elemento. A guerra começa quando as sombras tomarem o mundo. Os mundos. Essas seriam as sombras. Ok. O culto encaixa muito bem com essas sombras. Posso dar mais uma ideia ainda? Manda ver, Fifo. Adormecer a Imperatriz foi exatamente o final da guerra, porque eles pararam de poder chegar até lá. Exatamente. Não, isso aí já foi decidido. Agora, segunda face, Fifo, tu tá devendo pra gente. E é uma face que vai ajudar os jogadores. É uma face agora a favor. Eu já falei. Vocês acharam que era zoeira? Auto-inserção? Você tá fazendo auto-inserção ou mérito? Gente, ok. Auto-inserção é uma coisa feia. Ai, ai, ai. você é gold? Eu que vou ter que narrar essa porra, você véio. Não é Marcelo Caçado, meu filho. Cara, e toda a história tem auto-inserção? A Hermione é uma auto-inserção da J.K. Rowling? Tá bom, Dr. Fico, tá. Ok, só que agora eu vou expandir o conceito. Posso? Tá. As fadas do nosso mundo, lá naquela história que a gente inventou, eram parte das... Lembra que eu disse lá atrás que nem todas as entidades são necessariamente malignas? Pode ser que essas entidades perceberam essa situação e percebendo por algum que há algum motivo importante para o Dr. Fifo ter sido tá pesquisando tudo isso, que havia algum destino, eles pegaram e arremessaram o Dr. Fifo nesse futuro distante. A gente conseguimos jogar Dragon Fires no Spark. Eu não sei se é o choro de alegria ou de tristeza, mas a gente conseguiu juntar pelo menos dois dos mundos criados anteriormente. Então, aí o que que... Aí só falta encaixar os seus. Não. Olha só, o que que acontece? O Dr. Fifo, ele foi parar na Hunter. Ninguém sabe ainda por que esse cara, que era... Provavelmente era o nosso cara que estava congelado no espaço. Ah não, esse é o capitão da caçadora, o capitão Rogers. É o capitão Rogers. Ah. Eu tenho uma outra coisa, talvez fosse interessante. O Dr. Fifo apareceu quando o portal abriu pela última vez. Literalmente falando, ele apareceu na enfermaria quando o portal fechou. Depois disso, a Imperatriz entrou em coma e nunca mais tivemos portais. Aí o detalhe é o quê? O Dr. Fifo ainda está totalmente desorientado com toda essa tecnologia super avançada que pra ele é magia. O problema é o quê? Existe algo que diz quando o último passar e ele se lembrar, a Imperatriz despertará. Então o Dr. Fifo é o nosso príncipe encantado? Pode ser, por que não? Ok. Fifo, tu tá podendo, hein, cara. Não posso falar nada não, tá? Tá podendo, hein. É, poderoso. Pelo menos em alguma realidade eu tô podendo. A coisa tem que tá vendo. Bom, e agora indo pra reta final da criação do nosso mundo, a gente vai dar lugares pra essa história. E aí, eu sei que a gente já passou um tempo das nossas fagulhas, mas pra quem não se lembra, sobraram três. Sobrou a Nebulosa Vulcano. A guerra começou quando as sombras recaíram sobre a Terra, aliás, sobre os mundos, e nós somos a melhor esperança. Eu já abro com uma ideia aí de nós somos a melhor esperança levar o lugar nave, ok? É, a caçador. Levar a Hunter. A caçador. Isso aí. Eu posso... A minha sugestão... É usar a Nebulosa Vulcano como sendo o local provável onde a cura possa estar. Eu vou mais longe. Eu vou fazer uma coisinha tipo olho do leão. ter que entrar no olho do furacão. A gente não falou das sombras? Sim. E se a nebulosa Vulcano, ao invés de ser uma doença, for na verdade um local dentro da dimensão das sombras? Dentro dessa parte que as pessoas têm que... Tipo, dentro do reino das sombras? Isso. E você tem que ir lá buscar essa cura. Quer dizer, estamos buscando... A caçadora está buscando... Como passar para as sombras, é isso? Isso, porque apesar de todos os riscos, ela sabe que é lá dentro que vai ter a cura. Sim, e provavelmente a nebulosa é um ponto visível, mas não teria o nome de Vulcano à toa, né? Seria um ponto amarelo, vermelho e violeta no meio da escuridão. Porra, aí, ótimo, você me deu uma ideia. O sol da nebulosa Vulcano pode ser vermelho, é um sol velho. É. De tá forma que há pouca energia e os planetas são todos habitados com gelo. E explicaria a questão das sombras, como não apenas como entidades malignas, como também o aspecto do... extremamente velhas. Uhum. É. E a própria questão do vermelho, enquanto sendo um sol velho, elas seriam entidades que elas não são apenas malignas, elas explicam. São malignas e são extremamente poderosas por serem extremamente velhas. Serem extremamente antigas. Uhum. Então, ótimo. Fechamos o... Fechamos os anciões. Todos eles vieram dessa região, da... dentro do... dentro da escuridão. E só que alguns ficaram, vamos dizer assim, piores. Sim. A Aurora provavelmente era a única que manteve pra si a luz. A luz existente. A última, ou uma das poucas. Uma das poucas seria o mais provável. Uhum. Olha só um elemento legal, talvez para explorar depois. As sombras, elas podem se alimentar do sol e acelerar o processo de degradação dele. Provavelmente. De forma que ele se torne uma supernova. Uhum. Uhum. Sim, é o... Não é à toa que teve uma guerra, não teve a guerra dos anciões, né? Mal bem, eles podiam fazer isso pra... Ah, a gente tá perdendo aqui, tá bom, explode o sol. Em seguida de um buraco nele. Exatamente, vamos nos alimentar de lá. É um bom motivo pra ter uma guerra. Ok. Ó, então a gente tem que pôr, só pra pôr a cerejinha no bolo, os aspectos desses locais, né? Porque a gente... Já conversou aqui no Fate Masterzinho, em episódios anteriores, sobre a importância dos aspectos para a construção das nossas histórias. E agora a gente enche esses lugares de aspectos, né? Vou colocar... Eu já tomei a liberdade de colocar um aspecto referente à antiguidade da nebulosa Vulcano. E ao fato de ser o link com o Reino das Sombras. Eu tenho dois aspectos para Caçador. Manda. Fortaleza espacial. Ok. Um deles. E o outro aspecto, quase desmontando. E eu tenho um para Nebulosa Vulcano, que é além do bem e do mal. Tá, o que ficou sobrando então? Não, pode colocar. Não, é que ficou faltando um dos Sparks. Visei pra ficou faltando. É que acabou que a gente juntou dois Sparks em um lugar só, né? A gente juntou tanto as sombras quanto. A gente juntou, aliás, as sombras e a nebulosa Vulcano. Uhum. Uhum. E eu tenho mais um aspecto interessante que eu acho que pode se encaixar bem pra caçadora. Que é o seguinte: Too Many Faces, assim. Rostos demais. Porque ela é uma nave de proporções gargantuânicas. Eu não sei se essa palavra gigantescas. Tá... É, gigantesca. E são 5, 7 mil tripulantes. E essa galera tá morrendo. Não tem quase ninguém da Hunter, da caçadora, que tá ali desde o começo. Então é impossível você conhecer todo mundo. E por isso pode ser rostos demais. Fácil. Oi? Rostos demais. É, rostos demais. E isso pode ser tanto positivo quanto negativo, e aí por aí vai. É, você não sabe quem confiar, quem tá no culto, quem não tá no culto. Quem é o contrabandista, quem não é. É, quem é bom, quem só é mal. Só que ao mesmo tempo você, com se tem tanta gente assim, com certeza vai ter alguém que vai saber aquilo que você precisa. E tem uma outra coisa, ainda tem um outro fator que também é muito útil. Por acaso, morreu o personagem, tem reposição ali dentro da própria nave. É isso aí. Red shirts. Aí. Ou, pior, você faz uma campanha estilo de um trupe. Você faz ponte de comando, esquadrão de ataque e time de exploração. Sim. Uhum. Eu pensei em colocar todos os personagens como personagens em postos mais elevados, assim, como oficiais dentro da nave. Não. Os personagens, eles são a equipe de investigação para tentar resolver o problema de como acordar a princesa. Eu tenho uma sugestão. A gente pode fazer isso aqui. Aliás, lembrando amigos jogadores e amigos mestres, campanhas estilo trupe requer um pouquinho de cuidado, tá? Porque você pode colocar, para evitar que todo mundo fique entediado, você pode dividir as sessões para cada uma das equipes. Então você não precisa ficar preocupado que aquele piloto as dos caças vai ser completamente inútil numa exploração de chão, porque o jogador vai estar jogando com um personagem de exploração. Então a gente pode fazer cada um de nós dois personagens, um de ponte e outro da equipe de investigação, por exemplo. Ok. Uma sugestão. Bom, e assim a gente tem o cenário dos Caçadores da Alvorada completo, pronto para jogo em menos de uma hora. Tá. E aí vai da criação de fichas, vai da cabeça de vocês. Mas de qualquer jeito, você não precisa depender do bom e velho cenário pré-moldado, tá? Por que que o Spark fica divertido? Porque você tá criando alguma coisa, você tá criando alguma coisa com os seus amigos e você tá garantindo que tenha dentro do jogo elementos que vão agradar a todo mundo. A chance desse cenário envolver os jogadores e tornar as sessões melhores e mais produtivas aumenta gigantescamente, ok? Então é isso, considerações finais? Gente, eu tenho alguns bons avisos para vocês. Primeiro, o próximo programa, o Velho Lich volta pro comando, porque eu cansei de ser bonzinho com vocês, jogador, e eu cansei de falar, eu cansei de ficar aqui só no passivo. Agora, uma outra coisa também que o Velho Lich tem que falar para todo mundo: em breve eu abrirei 4 vagas para um projeto pessoal chamado de O Teatro do Destino, onde eu irei mestrar um dos cenários prontos e gratuitos disponíveis para Fate para 4 jogadores. Será devidamente gravado e será devidamente gravado e será devidamente distribuído também. Então, amigos, espere pelo anúncio. Tentarei ser no épico. Se não conseguir, será no mínimo memorável. E você poderá ter certeza de pelo menos diversão em cada partida. É, não quero falar nada. Exaurimos o FIFO. Você quer um abraço, FIFO? Ou você quer mais, ou você quer o resto dos bolinhos de bacalhau? Cara, isso foi muito cruel da sua parte. Que maldade, gente. Eu sou o Velho Lich, desculpa, eu sou mal por natureza. Uhum. Olha, da mesma forma como o nosso Velho Lich, eu também tô com os meus projetos. Já tá terminado, provavelmente quando você ouvir isso, você já vai ver. Destino de Moriânia, adaptação do famoso Reinos de Moriânia pra Fate. Já está devidamente adaptado, só estou terminando algumas coisas para publicar num PDFzinho mais bacanudo. E outro projeto, esse é um projeto de realmente muito longo prazo meu, que eu já tô tocando, mas vai ser uma coisa que vai, e vocês vão ter que ir acompanhando isso surgir lá nos meus cacarecos, onde no presente momento, provavelmente, não sei se quando isso for, esse podcast for publicado, vai ainda estar lá, mas eu acho que vai estar lá, mas esperamos que esteja numa casa melhor. É a casa atual dos Fate Masters, é o Destino de Perry Rhodan. Uau! Eu tô me comprometendo comigo mesmo a destrinchar Perry Rhodan, cenário de ficção científica alemão, pelo menos até o volume número 200, que saiu em português. Meu que é Deus quando do começa céu a sair quando eles começam a sair da galáxia. E, gente, vocês vão ter certeza, tem coisa pra dedéu acontecendo na Via Láctea. Então, o destino de Perry Rodan, podem ter certeza. Ok. Se vocês não conhecem Perry Rodan, pergunte pros seus tios ou pro seu avô. Com certeza ele saberá. E saiu já, muitas semanas atrás, quando isso aqui for ao ar, o meu cenáriozinho de fantasia medieval, no Mirion. Tá publicado no Fate Magazine e em breve vai estar no blog do Fate Masters. Ok? Então é isso. Beleza. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por terem ficado com a gente. Foi muito divertido criar o mundo. Eu espero que vocês tenham se divertido metade do que a gente se divertiu. E que vocês possam, a partir desse exemplo, criar cenários fantásticos e ter as melhores aventuras das vidas de vocês com as suas mesas. Beleza? Até a semana que vem, galera. Oh, agora alguém vamos explicar essa história do bolinho de bacalhau aí? Seguinte, eu explico porque o FIFO vai ficar muito envergonhado. Eu fui receber o FIFO em Rio de Janeiro, fui bonitinho e tal. Primeira coisa que eu fiz, ele está em Copacabana, ótimo, eu vou te levar a um ponto clássico de Copacabana para comer um sanduíche que é pouco tradicional e tal, você não vai... É um daqueles que você dificilmente vai achar em São Paulo, que é o Cervantes. Um bar que não é muito barato, um boutique que não é muito barato, porém, ele é clássico pela comida dele. Fomos e não sei o que e tal, mas eu estava sentindo falta de Cervantes. Infelizmente tem um grande pecado, ele não tem mesa no lado de fora. Então fomos para um outro ponto que eu até conheço. Não costumo levar muita gente lá, mas eu levo todos os meus amigos paulistas lá para sentar e conversar. Fala aí. Oi? Pra trollar eles, né? Não, aí que tá. É um canto legal e tal, perto do metrô, ônibus frequente. Cerveja não é muito cara. Se a pessoa vai de álcool, não é muito cara. Dá para sentar e conversar e beber umas duas ou três cervejas decentes. E eu pedi para mim uma água mineral, até porque o FIFO não estava bebendo por motivos para lá de óbvios. Uhum. E o FIFO ainda estava com fome, apesar de ter comido um sanduíche de tender com abacaxi, que é, no mínimo, fantástico. E ele pediu um bolinho de bacalhau. O problema é que nós não estávamos mais em um botequim. A gente estava num bar, sentado, com cardápio. E o FIFO pede um bolinho de bacalhau. E o garçom pergunta: o senhor não vai querer uma porção? Não, o FIFO falou um bolinho de bacalhau. Eu fiquei na minha. Já sabendo o resultado. O que acontece? O garçom demora um tempão. O garçom entrega um bolinho de bacalhau. Só que o tamanho do bolinho de bacalhau é a ponta do polegar de alguém. E não tem batata nesse bolinho. É bacalhau com uma crosta de farinha frito na imersão. Uhum. E vem a cestinha de palha com um guardanapinho no meio e um bolinho de bacalhau pequenininho. Cara, você dá risada porque não foi com você. E eu falei pro FIFO, olha, cansei de avisar pro FIFO no caminho. Olha, cara, estamos em Copacabana. Copacabana é o bairro. Em Copacabana.